deitando a vista minha ao meu passado, até onde a memória o alumia, eu pergunto com íntima agonia se a pena me valeu ter sido nado. Em tudo achei o véu assombreado que o sossego e a fortuna me escondia, e tristeza só vi que dia a dia me trouxe a esta dor acorrentado. E de novo inquiri: a vida é isto? Sofrer eternamente expiação de um crime que por mim não foi previsto? E a minha consciência disse: não, pelos outros sofreu e morreu o Cristo. Tu sofres para a tua perfeição.